yeah. Uma forma discreta de dizer yeah, yeah. Conheço bem sua timidez. Não vou ser tão direto com você. Já imaginei sua reação, segurando a minha mão. Sorriso vai olhar pra mim. Depois que eu tocar seu coração, se existir ou não, vai se tornar um sim. Sua timidez.